Harry não entendeu o que isso queria dizer. Dumbledore estava aborrecendo-o. Olhou carrancudo para o diretor, então se lembrou de uma pergunta muito mais urgente do que a presente localização. As Relíquias da Morte, disse, e ficou satisfeito ao ver que as palavras tinham apagado o sorriso do rosto de Dumbledore. Ah, sim, disse ele, parecendo até um pouco preocupado. Então, pela primeira vez desde que Harry conhecera Dumbledore, ele pareceu menos que um homem idoso, muito menos. Pareceu por um momento fugaz um garoto apanhado em uma travessura. Será que pode me perdoar? Será que pode me perdoar por não ter confiado em você? Por não ter lhe dito? Harry, eu só receei que você fracassasse como eu. Só temi que repetisse os meus erros. Imploro o seu perdão, Harry. Já faz algum tempo que sei que você é um homem melhor do que eu. Do que está falando? Perguntou o garoto, assustado com o tom de Dumbledore, com as lágrimas repentinas em seus olhos. As relíquias. As relíquias, murmurou Dumbledore. O sonho de um homem desesperado. Mas elas são reais. Reais e perigosas, além de uma sedução para os tolos. E eu próprio fui um tolo. Mas você sabe disso, não é? Não tenho mais segredos para você. Você sabe. Que é que eu sei? Dumbledore virou-se de frente para Harry e as lágrimas ainda cintilavam em seus olhos muito azuis. Senhor da Morte, Harry. Senhor da Morte. Em última análise, terei sido melhor que Voldemort? Claro que foi. Claro. Como eu pude fazer essa pergunta? O senhor nunca matou quando pôde evitar. Verdade. Isso é verdade. E ele parecia uma criança precisando de reafirmação. Contudo, eu também busquei o modo de vencer a morte, Harry. Não como ele. Depois de toda a sua raiva por Dumbledore, era estranho sentar ali sob aquele teto abobadado e defendê-lo de si mesmo. Relíquias, não Horcruxes. Relíquias, murmurou Dumbledore, não Horcruxes. Exatamente. Houve uma pausa. A criatura choramingou, mas Harry não se virou. Grindelwald as estava procurando também? Perguntou ele. Dumbledore fechou os olhos por um momento e assentiu. Foi isso, acima de tudo, que nos aproximou, disse ele em voz baixa. Dois rapazes inteligentes e arrogantes com uma obsessão em comum. Ele quis ir a Godric's Hollow, como você certamente adivinhou, por causa do túmulo de Ignoto Peverell. Queria explorar o local em que o terceiro irmão falecera. Então é verdade a história toda? Os irmãos Peverell? Eram os três irmãos do conto, confirmou Dumbledore. Ah, sim, acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta. Acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias Relíquias da Morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. A capa, como você agora sabe, passou durante séculos de pai para filho, de mãe para filha, até o último descendente vivo de Ignoto, que nasceu na aldeia de Godric's Hollow. Dumbledore sorriu para Harry. Eu? Você. Você conjecturou, eu sei, porque a capa estava em meu poder na noite em que seus pais morreram. Tiago a mostrara para mim poucos dias antes. Ela explicava muitos dos seus malfeitos na escola que passavam despercebidos. Mal conseguia acreditar no que via. Pedi a capa emprestada para examiná-la. Havia muito tempo que desistira do meu sonho de juntar as relíquias, mas não pude resistir, não pude deixar de vê-la de perto. Era uma capa como eu jamais vira, imensamente velha, perfeita sob todos os aspectos. Então, seu pai morreu, e eu tinha finalmente duas relíquias só para mim. Seu tom era insuportavelmente amargurado. A capa não teria ajudado meus pais a sobreviver? Apressou-se Harry a dizer. Voldemort sabia onde meu pai e minha mãe estavam. A capa não os tornaria à prova de maldição? Verdade, suspirou Dumbledore. Verdade. Harry aguardou, mas o diretor não disse mais nada. Então ele o instigou. Então desistiu de procurar as relíquias quando viu a capa? Ah, sim, respondeu Dumbledore com a voz fraca. Ele parecia fazer força para fitar Harry. Você sabe o que aconteceu? Você sabe. Você não pode me desprezar mais do que eu me desprezo. Mas eu não o desprezo. Então deveria. Dumbledore inspirou profundamente. Você conhece o segredo da precária saúde da minha irmã? O que aqueles trouxas fizeram, no que a transformaram. Você sabe como meu pai buscou vingança e pagou por isso morrendo em Azkaban. Você sabe como minha mãe abriu mão da própria vida para cuidar de Ariana. Tive raiva disso, Harry. Dumbledore confessou abertamente, friamente, olhava agora por cima da cabeça de Harry, para longe. Eu era talentoso, era brilhante, queria fugir, queria brilhar. Queria a glória. Não me entenda mal, disse ele, e a dor perpassou o seu semblante, fazendo-o parecer novamente muito idoso. Eu os amava, amava meus pais, amava meu irmão e minha irmã, mas era egoísta. Harry, mais egoísta do que você, que é uma pessoa extraordinariamente generosa, poderia imaginar. Então, quando minha mãe morreu e me deixou a responsabilidade de uma irmã incapacitada e um irmão rebelde, voltei para minha aldeia enraivecido e amargurado, preso e desperdiçado, pensei. Então, naturalmente, ele chegou. Dumbledore tornou a fitar Harry nos olhos. Grindelwald, você não pode imaginar como as suas ideias me contagiaram. Harry, me inflamaram. Trouxas forçados à submissão. Nós, bruxos vitoriosos, Grindelwald e eu, os jovens líderes gloriosos da Revolução. Ah, eu tinha alguns escrúpulos. Aliava a minha consciência com palavras vãs. Tudo seria para o bem maior, e qualquer dano causado seria compensado 100 vezes em benefícios para os bruxos. Se eu sabia no fundo do meu coração quem era Gerardo Grindelwald, acho que sim, mas fechei os olhos. Se os planos que estávamos fazendo viessem a frutificar, todos os meus sonhos se concretizariam. E, no cerne dos nossos projetos, as Relíquias da Morte. Como elas o fascinavam, como fascinavam a nós dois. A varinha invencível, a arma que nos conduziria ao poder. A Pedra da Ressurreição significava para ele, embora eu fingisse não saber, um exército de Inferi. Para mim, confesso, significava o retorno dos meus pais e a remoção de toda a responsabilidade dos meus ombros. E a Capa da Invisibilidade. Por alguma razão, nunca a discutimos muito, Harry. Nós dois éramos capazes de nos ocultar muito bem sem a capa, cuja magia, naturalmente, é poder ser usada para proteger e escudar outros além do seu dono. Pensei que, se algum dia a encontrássemos, ela poderia ser útil para ocultar a Ariana, mas o nosso interesse na capa era apenas completar o trio, porque, dizia a lenda, o homem que reunisse os três objetos seria verdadeiramente o Senhor da Morte e, para nós, invencível. Senhores invencíveis da morte, Grindelwald e Dumbledore, 2 meses de insanidade, de sonhos cruéis e descaso com os dois únicos membros da família que me restavam. Então, você sabe o que aconteceu. A realidade retornou na forma do meu irmão rude, iletrado e infinitamente mais admirável. Eu não quis ouvir as verdades que ele atirou na minha cara. Não quis ouvir que não poderia partir em busca das relíquias levando comigo uma irmã frágil e instável. A discussão virou uma briga. Grindelwald se descontrolou. Aquilo que eu sempre percebera nele, embora fingisse não existir, revelou-se de um modo terrível. E Ariana, depois de todo o cuidado e a cautela de minha mãe, jazia morta no chão. Dumbledore ofegou e começou a chorar profusamente. Harry estendeu a mão e ficou contente de constatar que podia tocá-lo. Apertou seu braço com força e Dumbledore gradualmente recobrou o controle. Bem, Grindelwald fugiu, como todo o mundo, exceto eu. Poderia ter previsto. Sumiu com os seus planos de tomar o poder e seus projetos de torturar trouxas e seus sonhos com as Relíquias da Morte, sonhos em que eu o encorajara e ajudara. Ele fugiu, me deixando sozinho para enterrar minha irmã e aprender a viver com a minha culpa e o meu terrível pesar, o preço da minha vergonha. Os anos passaram, correram boatos a respeito dele, diziam que obtivera uma varinha de imenso poder, entre mentes, me ofereceram o posto de ministro da magia, não uma, mas várias vezes. Naturalmente recusei. Aprendera que não seria confiável se tivesse o poder em minhas mãos. Mas o senhor teria sido melhor, muito melhor do que o Fudge ou o Scringeour, exclamou Harry. Teria? Perguntou Dumbledore abatido. Não estou muito seguro. Na adolescência eu tinha comprovado que o poder era a minha fraqueza e a minha tentação. É uma coisa curiosa, Harry, mas talvez os que têm maior talento para o poder sejam os que nunca o buscaram. Pessoas como você, a quem empurram a liderança e que aceitam o manto do poder porque devem, e descobrem, para sua surpresa, que lhes cai bem. Eu estava mais seguro em Hogwarts. Acho que fui um bom professor. O senhor foi o melhor. É muita bondade sua, Harry. Mas enquanto eu me ocupava com o ensino de jovens bruxos, Grindelwald estava reunindo um exército. Diziam que tinha medo de mim, e talvez fosse verdade, mas teria menos do que eu tinha dele. Ah, não de morrer, explicou Dumbledore em resposta ao olhar indagador de Harry. Não do que ele pudesse me fazer usando a magia. Eu sabia que nos equiparávamos. Talvez eu fosse até um tantinho mais talentoso. Eu temia a verdade. Entende, eu nunca soube qual de nós, naquela última luta horrenda, havia realmente lançado o feitiço que matara minha irmã. Você pode me chamar de covarde, e teria razão. Eu temia mais que tudo o conhecimento de que fora eu o causador de sua morte, não apenas por causa da minha arrogância e estupidez, mas que eu, de fato, tivesse dado o golpe que lhe tirara a vida. Acho que ele sabia disso. Acho que sabia o que me apavorava. Adiei o confronto com ele até que finalmente fosse demasiado vergonhoso resistir por mais tempo. As pessoas estavam morrendo e ele parecia irrefreável, e tive que fazer o que pude. Bem, você sabe o que aconteceu a seguir. Ganhei o duelo, ganhei a varinha. Novo silêncio. Harry não perguntou se algum dia Dumbledore havia descoberto quem matara a Ariana. Não queria saber, e menos ainda que o diretor se visse obrigado a lhe dizer. E, finalmente, ele soube o que Dumbledore teria visto no espelho de Ojezed. E por que compreendera tão bem a fascinação que o objeto exercia sobre Harry?